Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, são 8 horas e 7 minutos. Esse é o programa 837, no dia 4/7/2021, onde nós vamos receber o casal Gisele e Rivail. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas de autoajuda, CDs. É na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Vamos agradecer também os centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Não podemos esquecer também do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós temos o prazer de receber aqui os nossos irmãos Gisele Lacerda, né? E Rivail Veiga, né? O casal de amigos lá da cidade de Taberá. E o tema de hoje será Encontros e Reencontros. Olha, é um tema muito aberto, né? Porque nós vivemos as nossas vidas encontrando e muitas vezes desencontrando. Principalmente para quem tem a convicção da reencarnação, né? A gente aceita muito esses reencontros. E como tem também a música do Luiz Carlos que fala de desencontro. Então, façam suas perguntas. O telefone não tem gente para atender hoje, então é só pergunta mesmo pelo WhatsApp, pelo Facebook, aí, pelo Instagram, pelas redes sociais que vocês entrarem. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Carlinhos. Deixa eu colocar aqui. Opa, agora apareci. Bom dia a todos vocês, nossos queridos ouvintes. Bom dia, Rivail, a Gisele, que estão aqui conosco. E bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso querido ouvinte vivenciano que está aí escutando, participando com a gente aqui da nossa live, aqui do nosso bate-papo, né, do nosso programa. Quem está ligado aqui conosco já é o Gil Rangel, o Daniel Rosa lá de Goiânia, a Irene do Nascimento, que está sempre conosco aqui também, a Rosana Ali lá do Jefa, mandando abraços fraternais, o Felipe Veiga participando aqui, Sueli Branco. O Felipe deve ser filho da Gisele, né? Pelo sobrenome, Lacerda Veiga, mandando bom dia aqui também, e do Revaio, né? E o Araquém, também lá da Casa Marcela, a Rosângela Menezes, a Fabiola, José Ari, participando lá de Natal, Rio Grande do Norte, mandando um abraço para os ouvintes de Natal. João Aparecido, o Carlinhos, deixou recado aqui também, o Alexandre, o Silvio, quem está aqui também, a Fabiola, Nilson Domingues, a Yolanda Garzon lá de Uberaba, mandando abraço, o Nilson, a Rosângela Costa, o Marcelo lá do programa Crianças do Século XXI, toda sexta-feira às 17 horas, não percam, muito bom. Diogo Veiga também aqui aqui participando. Também, filho. Né? E aqui também o Ricardo Carmona, que tá todo domingo tá aqui conosco, participando com a gente. Né? O Felipe Veiga falou, bom dia, pessoal. Conexão pelo Facebook está boa, hein? Então, legal que a gente também está conectado aí pelo Facebook. Bem lembrado, a Regina Spack está aqui com a gente, o Carlos Fontes, Lúcia Helena, a Dora Pereira, a Vilma Lima, lá de Leme. Né, Rui? Um grande abraço para a Vilma. A Beatriz também, a Bia, do programa Seja Mais Feliz, toda sexta-feira, às 8 horas da manhã. Então, participe conosco. Quero também deixar um alô para as rádios parceiras que estão conectadas conosco aqui. Então, é a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rede Doutrina do Rio de Janeiro. A TV Espaço Espírita, que está retransmitindo o nosso programa ao vivo. E o Recanto da Prece, Euridice Barçanufo, lá com o Carlos Abet, retransmitindo para a gente aqui, então a gente já deixa um alô aí para todos os ouvintes da TV Espaço Espírita e para o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo. Então vamos iniciar, só lembrar que a gente tá com o sorteio, tá? Lá no Instagram, então quem puder entrar e participar aí pelo Instagram, tá aí na tela, a gente tá com um sorteio do livro Entre os Dois Planos, depois a gente comenta mais, mas entra lá no nosso Instagram e participe do sorteio, que a gente vai sortear ao vivo aqui, não hoje, né, mas no último programa do mês a gente vai sortear ao vivo aqui para quem participar. Então vamos iniciar aí, Carlinhos, com a prece de abertura. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Gisele Rivail. Bom dia, família vivenciana. Hoje vamos fazer a leitura de uma mensagem de minutos de reflexão recebida por nosso irmão Jorge Reis. É reflexão 52. A morte é nada mais, nada menos do que um encontro conosco mesmos. Se fui bom ou fui mal, continuarei sendo. Não existe milagre com a morte. Existe sim a realidade. Que possamos, nesta manhã abençoada, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que vamos ter esta manhã abençoada de aprendizados com os nossos irmãos Gisele Rivail, lá de Itaberá, do Instituto Social Amor e Caridade, que vão nos falar hoje sobre encontros e reencontros em nossas vidas. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo, Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será encontros e desencontros em nossas vidas. E nós estamos aqui com o casal Gisele Lacerda e o Rivail Veiga, da cidade de Itaberá. Itaberá significa pedra que brilha, uma população de 18 mil habitantes na região de Sorocaba, distante 257 quilômetros de São Paulo. A Gisele e o Rivail são voluntários do Instituto Social Amor e Caridade e do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Itaberá. Bom dia, Gisele. Bom dia, Rivail. Espera um pouquinho só. Tá ruim aí, Rodrigo? Tá fora? Então, deu uma picolada. Cortou só na prece, tá? Só durante a prece, cortou. Não sei por quê. Porque eu não tô conseguindo entrar aqui no YouTube. Pera aí, deixa eu confirmar. Pedir para vocês, quem tá aí no YouTube, dizer pra gente se agora se normalizou. O pessoal tá escutando normal. Manda uma mensagem. Ó, sem imagem, sem som, o programa está fora do ar no YouTube. Aqui a conexão tá. O pior é que foi durante a prece. Durante a prece ele deu duas picotadas, mas agora já voltou aqui. Tá dizendo que a conexão tá excelente. O meu não tá. Peraí, vamos ver. ocorreu um problema durante... Só se a gente for para o Facebook. Pessoal do Facebook aí, se puder mandar uma mensagem dizendo que está conseguindo ouvir a gente. Antes da gente começar, falou, ó, aqui tá certo, a Fabiola e a Abigail, o Marcos falou que bom dia. Ele começa a falar e picota, né? Então, e aqui tá dizendo que tá fora do ar o YouTube. Tá. Uhum. O YouTube deve estar com algum problema. Desde sexta-feira tava com problema. Apesar que tá me dizendo que a conexão tá excelente, mas ele fica picotando. Então o que eu vou fazer? A gente tá ao vivo no Facebook também, tá, pessoal? Então eu vou colocar o link para vocês aqui. Pra quem tá no YouTube, vou jogar o link para o Facebook, ok? Link do Facebook. Está instável o YouTube, ó, o Felipe tá falando aqui também. Ó, eu joguei ali para vocês o link do Facebook, ok? Então, vou colocar aqui no nosso grupo do WhatsApp também, no nosso grupo do Telegram. E aí a gente pede pro pessoal ir pro Facebook, né? Por favor. Ó, o pessoal está falando que tá normal. Ó, aqui está tudo bem. YouTube não está funcionando muito bem. Tá bom. Então, pessoal, deixa eu ver aqui, ó. O Carlos falou, ó, está tudo normal em Campo Grande. Ó, em Campo Grande o YouTube tá bem. Deve ser o nosso só. Então, só o pessoal que está ouvindo pelo recanto de Eurípides, recanto da prece, né? Eurípides Barcelona, não saia. Se está funcionando, fica aí. Então vamos iniciar então, vamos dar continuidade. Bem, então, precisa apresentar de novo? Não, não, já não foi. Precisa, não. Então nós estamos aí com o casal Gisele e Rivail para falar sobre o tema encontros e desencontros em nossas vidas. Bom dia, eu não sei quem é que vai falar primeiro aí. Quem é que manda mais aí? Hein? Vino, pode bom falar. Bom dia a todos, bom dia, muito bom dia. Gisele? Você começa? Gisele vai começar. Então, bom dia a todos. É com muita felicidade que nós estamos aqui hoje falando sobre encontros e reencontros. E vocês devem estar querendo saber por que nós escolhemos, né? Já faz alguns meses que o Jorge, o Rodrigo, o Rui, o Carlinhos estão nos convidando para falar e a gente sempre fica um pouco receoso, preocupado, né? Com tudo isso. E aí pensamos que nada mais tranquilo de nós falarmos que foi o que aconteceu conosco. Que desde o encontro em 2019 dos amigos do Chico Xavier, lá em Jundiaí, onde fomos eu, Rivail, Magali, Sandro, Meire, nós conhecemos o Jorge, reencontramos com o Bacelli, que a gente já conhecia há algum tempo, conhecemos várias outras pessoas, reencontramos com o Sérgio, Marlene. E no dia, eu acabei conversando com quase todos os palestrantes e com o Jorge não consegui ainda sair tentando encontrá-lo e não consegui, porque ele teve que sair mais rápido. E aí depois, acho que foi o Sérgio Santos que me passou o telefone e nós começamos a conversar. E na realidade, nós acreditamos que foi um reencontro, porque ficamos muito amigos pelo telefone, passamos a conversar bastante, eu, ele e Rivail. E foi agendado para ele estar aqui no 30 de maio de 2020, fazendo uma palestra para nós. Só que devido a tudo isso que a humanidade passa, não pôde vir. Mas continuamos esse contato. E depois isso foi passar para toda essa parte que eu acho que para frente mais a gente vai falar, né? Mas por que nós escolhemos esse tema? Porque tudo que acontece na nossa vida, e hoje está muito mais claro, ele vem dessas pessoas que nós reencontramos e encontramos. São essas pessoas que nos formam e que nos transformam. Aqueles que exigem a nossa paciência são os nossos treinadores. E não encontramos só esses, encontramos outros em que, na realidade, conseguimos ter uma conexão de paz, de amizade, de reencontro, de carinho. E nós poderíamos, se escolher o dia de hoje, falar de simpatias e antipatias. Mas a nossa opção foi fazer um programa voltado para as simpatias. Por isso que nós já temos vários aí conosco, nos assistindo no Face, no YouTube, nos acompanhando, que são pessoas, desde aquele pessoal que já está conosco em tantas cidades que a nossa família residiu, como os que moram na cidade que nós moramos hoje, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho aqui de Itaberá, como também todos aqueles que foram se juntando a nosso grupo nesse trabalho de vibrações amorosas, nesse trabalho de encontros, de reencontros, de crescimento. Então é isso. Eu vou deixar o Rivaio falar e no decorrer do programa nós vamos falando mais sobre isso. E o meu convite é esse, que cada um que nos ouve eleve bastante o pensamento, aqueça o seu coração para que essa manhã seja usada por todos nós como um grande tratamento, como um abraço em nosso coração, como um acalento para as nossas dores. Sabendo que sempre temos irmãos muito queridos que se achegam na nossa jornada terrena. Com você, Rivaio. Rivaio não obedeceu lá, viu? Ainda tem uma esperança aqui. bom dia a todos. Realmente é uma grande alegria a gente estar junto com vocês, aprendendo sempre, né? Porque, como a Gisele disse, a gente conheceu o Jorge, lá o pessoal lá naquele encontro, amigos do Chico, e se tornou assistindo, a partir daí, todos os programas, né, que a gente não conhecia ainda. E só tem aprendido. E foi através desses programas que a gente assistiu e assiste, que a gente também iniciou aqui, humildemente, aqui a nossa live aqui, né? Primeiro foi um sistema fechado, que a gente não entende muito de informática, e hoje ela está aí no Face, aí está à disposição. Tem as nossas preces, tem os nossos evangelhos toda semana, a prece segunda, quarta e sexta. Mas foi através disso, de encontros e reencontros, né? E pessoas que nos dão a oportunidade de aprender. Até porque a vida social, ela é uma lei da natureza, né? Ela faz parte do nosso aprendizado. Não tem como a gente se aperfeiçoar se a gente não conviver com as pessoas. A gente precisa conviver, tanto para progredir intelectualmente como moralmente, né? A gente tem que conviver com as pessoas, conhecer, tirar o que tem de melhor em cada um e dividir o nosso aprendizado, que é muito importante. E é isso que a gente encontrou aqui nessa equipe toda aí, que eu agradeço muito, foi essa divisão de conhecimento. E até ontem, eu vou falar que eu estava assistindo uma palestra do grupo do seu Carlos, né? Lá de Goiânia, e eles falavam... Campo Grande. E eles estavam falando a respeito da avareza. E numa das colocações, das explicações lá, eu achei muito interessante a visão do companheiro lá. O avarento não é só aqui, a gente não é avarento só nos bens, na riqueza, a gente pode se tornar avarento em tudo que a gente acumula. E se o conhecimento a gente não passar, você está sendo avarento. Então, é uma alegria saber que tem pessoas que têm conhecimento, que têm coisas e estão passando, estão distribuindo isso, estão dando acesso aos demais. Isso é muito importante e aqui a gente agradece muito, né? É interessante, Rivaio. Esse negócio de encontro e reencontro, a gente faz até uma diferenciação, mas no final você mistura tudo, parece, né? Gisele, no caso, por exemplo, essa ideia que vocês tiveram de falar de encontros e reencontros, mas muito mais ligados à simpatia, né? Agora, tem uma diferenciação, por exemplo, encontro seria aquelas pessoas que a gente está convivendo aqui nessa encarnação, e reencontro seria as que a gente pensa, né? Ou que a gente tem certeza que são pessoas que a gente está se reencontrando, que de repente nem sabia que você queria se reencontrar. Seria mais ou menos isso? Olha, Jorge, eu acredito que encontros e reencontros são isso. Tem pessoas que nós conhecemos e a gente percebe automaticamente que é um reencontro, porque a gente percebe aquela comunhão de sentimentos, a gente percebe aquele bem-estar, aquela confiança, sabe? E eu acredito que fica muito claro que é um reencontro. E às vezes encontros podem ser, como você falou, esse assunto, ele é um assunto muito aberto, que ele dá muita margem. Os encontros, muitas vezes, podem ser até alguém com quem eu me desencontrei em uma outra encarnação e que hoje estou conseguindo encontrá-lo num reencontro. Uhum. Conhecê-lo, entendê-lo, vê-lo de uma nova forma, e também a recíproca é verdadeira. Uhum. Aquela outra pessoa que em que outro momento nós não nos entendemos e que não me entendeu, passa a entender. E às vezes até nessa própria mesma encarnação terrena, às vezes a gente não consegue ter um bom relacionamento com alguém, e a ação do tempo vai trabalhando aquelas pessoas, e aí nós fazemos um reencontro. Um ponto interessante nisso aí, Zé, também dos reencontros, porque é interessante a gente falar sobre isso, porque acontece com todas as pessoas. Nós encontramos pessoas nas nossas vidas que a gente olha e não vai com a cara delas de jeito nenhum, né? E outras, nossa, nós temos afinidade de cara. Os dois fatos são reencontros, né? São. Os dois? Com certeza. As duas coisas são reencontros. Quer dizer, agora, como que a gente tem que proceder, né? Como que a gente tem que proceder nesses casos? Com quem que a gente... Você falou aí mais ou menos isso já. Mas como proceder com a pessoa que a gente encontra e não vai, o espírito não bate com dela? Quer dizer, será que não é uma oportunidade, né? Isso aí também? Pode falar, Gisele. Com certeza. Gisele. Uhum. Você quer falar, Rivail, ou não? Pode falar, depois eu... É assim, eu acho que nós viemos aqui para nos acertar, para parar as nossas arestas. E aí, para a gente conseguir esse relacionamento, nós temos que reduzir o nosso orgulho, reduzir o nosso personalismo, aquela coisa de que eu falo, eu faço, eu aconteço, eu quero falar, eu penso, eu falo sem pensar, eu machuco as pessoas e também falo porque quis falar e pronto. Não, a gente tem que calar esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho e nos colocarmos no lugar do outro, porque eu não sei a dor que o outro passa. Eu não vivi o passado que ele viveu, eu não passo pelas dificuldades que ele passa hoje. Então, a mesma forma que eu quero que ele me entenda, que ele me perdoe, que ele tome aquela água da paz, né? Quando talvez, muitas vezes, eu maltrate aquela água da paz que o Chico fala, que eu quero que ele tome quando for eu errando, eu também tenho que estar sempre disposta a essa água da paz para facilitar a convivência. E esses últimos quase 2 anos que nós estamos vivendo, nós precisamos muito, principalmente esses reencontros dentro da família, dentro de pequenos grupos, nós precisamos muito trabalhar esse homem velho para que possamos realmente estar a caminho de um mundo melhor, transformado. É, bacana. Mas pode falar, Rui. Pode falar. Gisele, também tem o caso que a gente olha a pessoa, a primeira visão que a gente tem é de antipatia. Depois, com o tempo, a gente vê que não é nada daquilo. Tem um caso aqui muito particular aqui com eu e o Jorge. Eu dava aula nas escolas aqui, ia dar aula na AME, eu vi o Jorge com aquele bigodão, né? Com a cara de coronel nordestino. E ele era questionador, perguntava uma série de coisas. Eu falei, pô, esse cara aí, que cara chato, e depois nós começamos a entender, ver que o Jorge é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que você está vendo aí, o que a gente vê aqui do Jorge é o que ele é, quer dizer, não tem fingimento, não tem mentira, não tem nada. E eu fiquei surpreso de saber que o Jorge é essa figura maravilhosa, que muitas pessoas, quando nós começamos esse programa, disseram, mas o Jorge é novo na doutrina, e você vê que parecia que ele era novo, mas já era velho há muito tempo na doutrina espírita. Então tem essa, né, que a gente vê a pessoa e não aceita, depois com o tempo a gente vê que pessoa é totalmente diferente, né, Jorge? Pode falar, Rigoel. Então, tem esse lado aí da antipatia, nem sempre está ligado só com o passado, né? Eu vou citar um exemplo também pessoal. O João, ele está assistindo a gente aqui, o Carlinhos já o conheceu. Quando ele foi na agência, eu trabalho num banco, e quando ele foi na agência lá, e ele confessou, ele me contou depois, né? E viu aquele cara sentado lá e falou, mas vou ter que ser atendido por esse cara aí, que não fala, não sorri. Essa cara amarrada aí, eu tô perdido, né? Eu não quero falar com esse cara aí. Tomara que me chame o outro aí, né? Que outro me chame. E, por coincidência, ele foi do lado, do colega do lado. E, numa outra oportunidade, a gente se conheceu e hoje a gente é amigo aí de brincadeira, trabalha junto, é voluntário também na Casa Espírita lá. Então, existe um pouco aquela coisa, assim, da gente olhar e fazer uma imagem da pessoa, né, que não é a real, né? Aí, como você disse aí, o Rui disse, depois que conheceu o Jorge, viu que ele tinha muito que aprender também, né, com o Jorge, ele tinha muito que tirar do Jorge. E vai, Gisele, tem umas pessoas que têm cara, tem outras que têm karma. Eu acho que a minha cara já é um karma, já, né? Então, agora eu já usei, já levei muita vantagem também com essa cara aqui, porque quando eu assusta bem. Quando eu fui professor, eu dei aula aqui na universidade, aqui em São José dos Campos, em Taubaté, por 15 ou 16 anos também, né? Que eu trabalhava também no Serviço Público Federal e dava aula também aqui. Mas você sabe que aluno que estuda de noite é mais como é que fala, ele já é mais grosseiro, tal, já é a cara que trabalha o tempo todo, já. E você tem que enfrentar eles de vez em quando. Com essa cara aqui eu nem precisava enfrentar, eles não me enfrentavam de jeito nenhum. Né? Aí eu só ficava imaginando, era um respeito que você vê, eu tinha, era um respeito pela minha cara, com certeza. Agora eu falei, eles não me, quando me conhecia, pronto, aí acabava todo aquele negócio, acabava tudo. Mas olhando assim de cara, a mistura de coronel mesmo, igual o Rui falou, com pastor evangélico, né? Então eu tenho essa mistura aqui. Então eu falo que eu não tenho cara, eu tenho karma. Então o pessoal chega, tem o maior respeito mesmo. Vai ver que foi alguma coisa que eu conquistei lá atrás, ou era muito palhaço em outras encarnações, aí resolveram dar essa cara pra mim só ser palhaço por dentro, não ser por fora. Né? Pode ser que sim, então, é isso que aconteceu. Tem um negócio também, eu, numa época da minha vida, eu dei aula também um período. E só no primeiro momento que eu tinha aquela cara de bravo, porque eu chegava, e eram crianças, né, de quinta, oitava série, mas eu acabava dando mais risada com as brincadeiras deles do que com... Eu não conseguia ficar sério, eu me divertia mais do que as crianças, né, então a coisa... desandava, era difícil manter a ordem, porque eu mesmo dava risada. Rivail, quando você briga com a Gisela, ela faz você dormir com o cachorro? Ah, faz. Já está. É que o Marley é artista, depois nós vamos falar dele, né? Ele acompanha todas as lives. É, ele é artista também, então é isso aí. É, eu só queria fazer dar um tempinho aqui para dar um abraço do Maurício, né? O Maurício, nosso amigo Maurício, que a filha dele, a Gabriela, está internada, passou por um problema aí sério, ele está lá na UTI, lá com ela, lá em São Paulo. Então, um grande abraço, que nós todos estamos vibrando para dar tudo certo, já vai dar tudo certo, se Deus quiser, para a Gabriela, ela já passou por uma intervenção cirúrgica e está todo mundo aqui na torcida para ela sair logo de lá, viu, Maurício? Por todos vocês sempre, nós estamos aqui vibrando. A Valéria também é interessante, que a Valéria entra nesse rol, a Valéria lá do Rio de Janeiro, viu, Gisele? A Valéria também entra nesse rol dos reencontros, né? E ela deu aqui um bom dia para vocês da rádio, um bom dia para esse casal maravilhoso. Então, na pandemia estamos tendo oportunidades de grandes reencontros no Espiritismo. Esse assunto tem sido abordado por nós. Gratidão por ter reencontrado todos vocês. A Gisele, a Valéria também é um desses casos, né? Que aí aumenta o ciclo. Outra coisa também interessante, Gisele, é que depois que nós começamos a nos conversar, e um vê a live do outro, e você assistiu o programa Vivência Espírita, você teve um grande reencontro, que foi com o reencontro com a Yolanda, não é isso? É a Yolanda Gazon, que está lá em Uberaba. Sabe, Jorge, a Valéria também está na nossa lista aqui, que a gente teve que fazer uma listinha. E é isso até que a gente queria conversar. Porque, assim, nós moramos em muitas cidades. Eu sou de Ribeirão Branco, da Grande Ribeirão Branco, morei em Itapeva, moramos em São Miguel Arcanjo, moramos em Capão Bonito, moramos agora em Itaberá, e eu trabalhei em muitas cidades, fiquei um bom tempo em Ribeirão Preto, em São Paulo. E aí a gente conhece muitas pessoas. E quando eu mudei em São Miguel Arcanjo, já fomos procurar uma casa espírita, começamos a trabalhar lá, e conhecemos a dona Ivete, que saudade, mãe da Ana Paula, que mora em São José dos Campos hoje. E a dona Ivete foi a primeira pessoa que falou para mim, que até me emociono, ela falava assim: Gisele, você devia ter conhecido a Yolanda. Você ia se dar tão bem com ela, vocês seriam tão amigas, e a Yolanda foi para São José dos Campos. E a dona Ivete, tão maravilhosa, um outro reencontro incrível, que nós chegamos lá, o Rivail ficou um tempo ainda na outra cidade, dando aula lá, e o meu Felipe em Londrina, já começando a faculdade, e o Diogo comigo. E a dona Ivete é maravilhosa conosco. Dona Ivete, maravilhosa, é pleonasmo. E ela sempre falava, e daí várias outras pessoas que nem eram do centro, quando começaram a me conhecer, assim, tímida, né, peru, aquelas coisas, falava assim para mim: Gisele, você se daria tão bem com a Yolanda? E dava tão bem com a Yolanda, e nunca me falaram o sobrenome. E aí outra pessoa que nós conhecemos nas pomadas, fazendo pomada Vovô Pedro, nós conhecemos Sérgio Santos e a Marlene. E o ano passado, o Sérgio fez uma live para nós, e eu vi que uma pessoa entrou e comentou Yolanda Garzon. Eu falei, veio na minha cabeça: eu acho que essa é aquela Yolanda que me falaram há 15 anos atrás, mais ou menos. Eu falei, ai, acho que estou ficando doida, mandei mensagem para ela. Aí era uma e pouco da manhã, eu perguntei: você é Yolanda, amiga de Dona Ivete, que morou em São Miguel Arcanjo? E aí ela me respondeu, falou: sou eu. Ficamos assim, né? E realmente, ficamos extremamente amigas. Amamos a Yolanda, todos nós, e é um reencontro maravilhoso, como se a gente tivesse conversado os últimos 30 anos, todos os dias, e tomado café juntos, né? E é um grande reencontro. Mas eu queria falar também, lembrando de São Miguel Arcanjo, que nós somos muito agradecidos a São Miguel Arcanjo, que sempre nos acolheu, a Capão Bonito, que aprendemos tanto com os trabalhos de cura, com várias outras situações, com Itapeva, o Centro Dona Lurdinha, maravilhosa Dona Lurdinha, que coordenava a evangelização, que os meus filhos participavam, pequenininhos, antiquíssima, né? E os trabalhadores todos, de todas as casas espíritas aqui de Itaberá, São Vicente, Dona Aziza, Joaquim Monteiro, além da que a gente trabalha hoje, que é a Amor e Caridade. Mas em São Miguel Arcanjo aconteceu uma coisa que acho que vocês vão achar muito interessante. A primeira semana que nós ficamos lá, estávamos só eu e o Diogo, a primeira semana de aula dele, e eu lá. E o superintendente me pediu para ir ficar uma semana fora, num curso. Como que eu ia deixar o menino sozinho? Eu perguntei para uma colega do banco se ela conhecia alguém na minha rua que tivesse filho na mesma escola que o Diogo. Fui bater na porta de uma senhora, expliquei para ela a situação e perguntei se meu filho não podia ficar na casa dela. Ela nunca tinha me visto. E ela falou que lógico que podia. E o Diogo ficou amigo do filho dela, nós ficamos amigos, e eu sou extremamente agradecida a essa senhora. Então, esses reencontros, por isso que eu falei que eu queria colocar, hoje nós queríamos falar de todas as pessoas que reencontramos e que nos auxiliam, que nos ensinam, que nos completam, nossos professores do amor. Gisele, o Vinícius de Moraes tem um pensamento que diz: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Você já teve muitos desencontros também? Muitos, muitos. Em muitos, aquela hora que você falou do Jorge, que você olhou para o Jorge, aquele bigodão, aquela cara, né? Isso acontece muito com a gente. As pessoas olham para nós, o nosso jeito, o nosso físico, a nossa aparência externa, e nos julgam por N situações. E muitas vezes essa visão não é uma visão correta, e dentro das vezes, muitas vezes, as nossas colocações também não são corretas, e a gente sofre com esses desencontros. A gente sofre muito. Mas o tempo é o senhor de tudo. O tempo nos torna mais humildes, o tempo mostra a verdade e nos muda, vai deixando a gente mais calejado, mais experiente, mais resiliente. Eu olhei aqui no YouTube, Calinho. O YouTube voltou também, né? Tá funcionando normalmente agora. Eu olhei aqui no YouTube o Valdeci Braulio, né? Que sempre participa aqui conosco. Ele está fazendo uma colocação aqui interessante, dando uma informação para a gente, né? Que em 2017, ele foi sozinho para a região do Egito. E lá ele descobriu 5 coisas absurdas, ele coloca aqui, que lembravam muito a atual esposa Áurea, né? Absurdas ou incríveis, né? Pode ser incríveis, né? 5 coisas que lembravam muito a esposa atual dele, né? E ele pensa que, mais uma vez, com aquilo, ele percebeu que era um reencontro que ele estava tendo com a esposa dele. Quer dizer, se aquilo fazia ele lembrar da esposa dele, eu entendo, é porque não era a primeira vez que ele estava conhecendo ela, né? Isso acontece bastante também, né, Gisele Rivail? Sim. Acontece muito mesmo. A gente tem que... Estava falando também de encontros e desencontros. Mesmo os desencontros, a gente tem que pensar que a gente tem uma frequência, né, uma vibração, e vem de vidas passadas. Aí, quantas vidas nós já tivemos? E esses desencontros são oportunidades para que a gente se encontre novamente, né? Para que a gente se trabalhe, se melhore. E é difícil, né? Como é difícil a gente mudar um quesito nosso, assim, que a gente tem como dificuldade, né? É muito difícil. Mas eu vejo especialmente nesses últimos 2 anos, praticamente, que começou a pandemia, a gente tem desencontros de todos os lados. E hoje eu vejo com outros olhos pessoas que eu não concordava, eu vejo, mas eles estão trabalhando tanto, por que que eu tenho que discordar deles? Eles estão trabalhando, eles estão dando o melhor de si. Então, eu é que tenho que mudar o meu modo de ver. Eu é que preciso me melhorar, né? Preciso me melhorar e ver o outro com olhos diferentes. Mas a gente tem que apanhar para perceber isso. A gente tem que sofrer um pouquinho, às vezes, para engolir o orgulho, né? E ver o outro como ele é grande, como ele tem coisas boas para dar, né, para fazer. E aí vai ter o reencontro de verdade, né? As simpatias, as antipatias vão se tornar simpatias. Gisele, Rivail, nós estamos falando de simpatia, mas nós temos antipatia, temos a empatia e temos a apatia. Tudo isso aí nós encontramos também na nossa vida, pessoas apáticas, pessoas que é empática, né? Quer dizer, se colocam no nosso lugar, e temos aquelas antipatia, né? Nós estamos falando só de simpatia, mas nós temos aí, como é que a gente faz para a gente trabalhar com a empatia? Porque a gente vê que muitas pessoas nas nossas casas, ele vem, se trata, depois, a hora que precisam dele para cuidar de outras pessoas, ele acha que não, que aquela pessoa tem que se virar, quer dizer, não tem empatia, ele não se coloca no lugar daquelas pessoas que realmente estão precisando de auxílio e de ajuda. Só para complementar aqui, Gisele, no que o Rui falou, foi muito interessante, porque nessa definição que ele deu aqui, a gente enquadra os obsessores. Porque o obsessor, de cara, a gente tem antipatia por ele. Quem que tem simpatia por obsessor? Ninguém tem, né? Todo mundo tem antipatia por obsessor. Ninguém quer ter obsessor. Mas, na realidade, só existe obsessor nas nossas vidas por causa da empatia. Não é isso? Sim. Pode falar, se quiser falar, comentar, Gisele. Assim, a hora que o Rui falou de empatia, eu lembrei de uma história lá do Eurípides, que eu achei simplesmente incrível, que ele pegava os alunos dele e, de tempos em tempos, ele colocava: ó, você, João, você vai atender tal doente, vai ajudar com isso em tal doente, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. É uma forma de você ver que o outro sofre e auxiliar. Então, além dos ensinos da parte didática, da parte de matéria, português, matemática, astronomia, que ele ensinava lá e tantos outros, ele ensinava também você se colocar no lugar do outro, você auxiliar, a caridade, né? Tem uma outra história interessante que eu gosto, que é assim: teve um dia um menino lá na escola dele, um menino quebrou o braço, e ele fez a redução do jeito que ele conseguiu do machucado lá, né? Enfaixou, pediu os dois meninos maiores que fizessem aquela cadeirinha com o braço. Eu não sei se os mais novos sabem como é que é isso, você fazer uma cadeirinha para carregar o outro. Fizeram a cadeirinha, puseram o menino na cadeirinha, e aí ele pegou todos os alunos da escola, colocou em fila para ir acompanhar o menino em manifestação de solidariedade até a casa dele. Então, empatia são coisas que nós temos que aprender, que é nos colocarmos no lugar do outro. Perceber que o outro também precisa de ajuda, que assim como eu quero ser auxiliado, o outro também. E muitas vezes a empatia, nós estamos falando de auxílio, às vezes o pessoal acha que é só de você auxiliar materialmente, não. Muitas vezes é a empatia que é para a gente manter relacionamento, para a gente melhorar relacionamento. Numa situação de crise de relacionamento, você se colocar no lugar do outro. você tentar entender por que, que o outro sofre, que é a forma como nós vamos conseguir melhorando. Isso aí no local do trabalho, nas nossas atividades religiosas, na nossa casa, igual aquela música, né? Aquele pessoal lá da sala de jantar. São as pessoas que nós convivemos, o núcleo familiar bem fechado. Aí a gente já aumenta, amplia um pouquinho. Ao invés da gente ampliar, muitas vezes, uma questão, um problema entre família, entre amigos, por que, que eu não vou me colocar no lugar dele? Ao invés de eu falar grandes impropérios, por que, que eu não penso o motivo por que ele está reagindo assim? E aquilo que o Rivail falou, muitas vezes eu olho para o outro e só vejo a parte que eu acho que está errada e não vejo tudo que ele acerta. Eu acho que nós temos que mudar o nosso olhar com relação a todos aqueles com que a gente vive. Aqui tem uma frase, né, que eu gostaria de ler, que é assim: "Ah, mistérios da alma. Mudam-se as roupagens terrenas, as experiências, as situações, as posições através das reencarnações, mas os corações sempre se reconhecem." E aí, através desse reconhecimento, apesar de termos mudado de roupagem, o esforço hoje é que nós nos acertemos aqui ainda. Pela afinidade de amizade, o que é o Gisele? Que a Yolanda Gazon colocou exatamente essa mensagem aqui quando ela diz: "A amizade é tão valiosa que o som de uma voz amiga e conhecida produz o sorriso da alegria em quem o escuta." E ela acabou de colocar essa mesma mensagem que você acabou de ler. Isso chama-se afinidades. Uhum. Então, você viu como é que é? Pois como é que funcionam, né? E aí, Carlinhos, agora é com você, Rivail, que nós vamos falar com o Carlinhos. Carlinhos, ele está fazendo a prece conosco. Nós temos o momento da prece, segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã. E o Carlinhos tem participado toda sexta. E aí, além do Carlinhos, temos o João, que é da Beirá, a Renata, que é de Sorocaba, a Magali, uma amiga querida aqui de Taberá, o João, queridos, às vezes o Felipe ajuda também na sexta, na quarta somos eu, Magali, Rivail, algumas alterações e mais alguns convidados. Na segunda eu, Rivail, Magali e Osório, um amigo da cidade de Itapeva. E o Carlinhos, nós acostumamos tanto com ele, as pessoas também aqui, são reencontros maravilhosos. Com certeza. E o que me encanta, sabe o que, que é? É que nós fizemos uma preleção na sexta-feira sobre a parábola da semeadura, onde as sementes caem nos espinhos, caem nas pedras, caem no terreno frutífero, né? E diz o seguinte: que de tanto solo ser pisoteado e massacrado, um dia ele racha, e nessa rachadura a semente floresce, igual a semente que cai no meio das ruas entre os paralelepípedos. É isso que nos ensina, que a amizade, o reencontro de almas acontece dessa maneira, enquanto nós vamos sendo macerados pelas dificuldades pelas quais passamos e que são plenamente aprendizados a todos nós. Deixa eu falar aqui, o Felipe de Lacerda Veiga, né, que é o filho de vocês, que está lá no YouTube, no Facebook vendo, ele colocou aqui, interessante, Gisele, quando você falou lá da casa da Dona Lurdinha, aí ele falou que tinha prece sempre às 17 horas lá na casa da Dona Lurdinha, né? E eles, na hora que estavam tomando passe lá, devia estar naquele silêncio, tranquilo, né, sossegado, ligava a geladeira frigideira, que quase desencarnava as pessoas. Eu acho que era susto que tomava. Exatamente. Né? A Dona Lurdinha, uma mulher maravilhosa, ela deixou uma obra, um exemplo para nós, Rita Peva, amiga da avó do Rivail. E eu levava os meninos, o evangelho, toda tarde, na casa dela. Ela abria a casa. E aí, na cozinha, que era o local maior, ela fazia as preces. E aí começava aquela geladeira super antiga, daquelas uma de abrir por fora, assim, tipo uma trava. ela pegava e puxava o fio assim, a hora que começava aquele barulho, né? Então, as crianças, eu acho que o, Felipe, o Diogo devia ter uns 4 anos, o Felipe 9 ou menos. Então, é inesquecível a geladeira amarela do Dono Leidinho. E como toda dirigente, né, espírita, a Gisele vai lembrar, ela tinha uns momentos bravos também, né? Até comigo ela ficava brava às vezes. A Dona Lurdinha tinha um trabalho lá no centro e que depois você passava lá para cima para tomar passe, no andar de cima. O pessoal que está ouvindo aqui, que conhece Itaberá, Itapeva, Capão. E aí eu sempre achava que eu precisava tomar passe, precisava de tratamento. Então eu subia com os dois meninos pela mão. A hora que eu chegava lá em cima, ela falava assim para mim... Vamos entrar na... Gisele, cadê o Riva? E aí eu falava, ah, tá lá embaixo, Dona Lurdinha, a senhora conhece, né? E ela começava a gritar no meio do centro, Riva, sobe, menino. Só que o menino já tinha 2 filhos, né? Olha aí, menino. Você esqueceu falar do Diogo, que ele cantou na sexta-feira, música maravilhosa, junto com o João. O João cantou, ah, depois o Diogo. Foi o Felipe. Ah, foi o Felipe? Ah, legal. Foi o Felipe que cantou. Nossa, mas encantou. Vou falar para você como emociona as orações de segunda, quarta e sexta. Você, de manhã cedo, 7 horas da manhã, você se preparar para mais um dia de aprendizados e ter uma oração matinal para nos manter despertos e apostos para tudo que vier. Muito bom. Só por curiosidade, viu, Gisele, nós tivemos várias vezes em Itapeva, numa casa espírita muito grande, e você está falando da Lurdinha, nós somos muito bem acolhidos, às vezes que nós fomos lá, batendo papo sobre mediunidade, então eu tenho uma saudade muito grande lá do pessoal de Itapeva. Vamos lá para o... Não, pode falar, pode falar. Pode falar, Gisele. Aquele dia que nós conversamos, eu acho que quem recebeu você foi a tia Filinha, pelo que você falou, que recebeu. E é essa casa que eu estou falando, que é a que foi construída depois, que é uma casa grande lá e tem uma escada, não sei se você subiu, que é essa que eu estou falando, que a Dona Lurdinha chamava que vai lá em cima. Já faz uns 20 anos, eu não estou lembrado desses detalhes, né? Mas eu sei que foi muito bom. Inclusive colocaram até uma faixa na cidade, lá na rua, dizendo que eu, o Everaldo e o Valdir estaríamos lá fazendo palestra. Eu achei interessante uma faixa na rua. Muito bacana. Tinha internet aí. Não tinha internet, então tinha divulgado de alguma forma. Não tinha Instagram, então não tinha que postar. É o único lugar que tinha que postar. Lotou, o centro lá cabe quanto? Umas 400 pessoas, Gisele? Ah, cabe. O Jorge, quando vai para Juazeiro e tudo mais, fica um carro de som lá falando, passando. Olha, anunciando. Palestra do Jorge Rei. Lá em Remanso, lá na Bahia, passa. A palestra vai ser na sexta-feira, que na segunda-feira o carro já está rodando na cidade convidando para a palestra, aqueles carros de som, sabe? Aí é interessante que Remanso fica perto de Pilão Arcado, que é aquela região do Sobradinho, do Lago do Sobradinho, né? E meu sobrinho tem uma casa em Pilão Arcado, né? E ele chegou em Pilão Arcado, a conversa já tinha sido toda distorcida lá em Pilão Arcado, né? Que ele chegou lá e falou, Wagner, não sei se você está sabendo, mas chegou um médium aí de São Paulo, que o cara está curando, disse que vai vir aqui pelo mercado, vai curar a gente pra caramba, vai fazer, tá fazendo até defunto levantar, tá fazendo tudo, tá lá em Remanso, está um negócio lá em Remanso. Aí eu falo, mas que médium é esse? Falou, um tal de Jorge Reis. Eu falei, Wagner, falou, não tem nada disso. Eu já tinha chegado lá, trocado a conversa, dizendo chegou, que eu já tava... Chegou o curandeiro. Curandeiro, já era um curandeiro já, né? Porque ela tinha comentado sobre Eurício Barçanufo, né? E pouca gente sabe que Eurício Barçanufo tinha aquela mediunidade de transfiguração da voz, né? Que fazia. Ele fazia a preleção quarta-feira e a cidade inteira ouvia, né? Então lá em Remanso, como eles não tinham, né? Então eles colocavam o carro de som avisando todo mundo. E aproveitando em falar em curandeiro, o pessoal tá se perguntando aí, o que é isso aí em cima da mesa aí, Rui? Ah, rapaz, isso aqui, olha, sinceramente, nós tivemos aqui, tenho que agradecer sinceramente ao nosso querido amigo Dirceu Abdala. Eu pedi um remédio para ele, falei, eu quero um remédio para o rim. Ele mandou 3, mandou um para o rim, mandou o memorial e mandou o Francisco de Assis. Ele acho que mandou o memorial para a gente não esquecer de tomar o medicamento o todo dia. Exatamente. E mandou também Onguento, né? Onguento, Onguento Eurípides. Então, Disseu, muito obrigado pela sua gentileza. E olha, nós gostaríamos até de ter, de ser aqui o seu representante aqui, porque eu vi que tem, nossa, quantas cidades que é representado o Centro Espírita da Paz. E nós poderíamos até ser representante, né, do Centro Espírita da Paz através do Disseu. Disseu, muito obrigado pela sua gentileza. O pessoal de Goiatuba receba o nosso abraço, o nosso carinho, porque realmente foi muito bonito você mandar esses três medicamentos para mim. Eu primeiro estou tomando só de rim, depois vou ver se a memória falhar, eu já vou tomar o memorial, né? Uhum. Bacana. Temos que ir para o intervalo, hein? Gisele, vamos combinar o seguinte: aquela música do Sérgio Santos chamada O Vaso, eu vou colocar a música agora. Aí nós vamos para o intervalo e depois você vai fazer um comentário sobre a música, né? Tá. Eu quero que as pessoas prestem bem atenção na letra dessa música, ouçam com bastante calma, não usem como intervalo. Eu quero que eles ouçam, quem está nos assistindo, que ouça com o coração. Então vamos combinar isso, hein, pessoal? Vocês ouvem a música, depois da música é que vai para o intervalo. Aí quando a gente voltar do intervalo, nós... A Gisele vai falar um pouco sobre essa música, que é uma letra muito bacana do nosso irmão Sérgio Santos. E nós nunca tocamos ela aqui no programa, hein? Vai ser a primeira vez que nós vamos tocar. E se der vontade de ir no banheiro, liga aí o aplicativo do Vivência Espírita aí. É só baixar o aplicativo aí na rádio, né? Baixa aí o app.vivenciaespirita.org. Baixa o aplicativo e vai ouvindo no banheiro, pronto. Aí não perde, não tem problema a música. Exatamente. Vamos lá, Rodrigo? Vamos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Mãos do oleiro, casa de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Hoje nós estamos aqui desenvolvendo o tema Encontros e Desencontros em Nossas Vidas, com a Gisele e com seu esposo Rivail, lá da cidade de Itaberá, Pedra que Brilha. Ô Jorge, só por curiosidade, você sabe que lá perto de Itaberá tem a cidade de Itapeva, Itararé, Itaporanga, Itaí e Riversul, tudo vizinho, tudo com Ita. Ita significa pedra, pedra, né? É legal. É... Podia para Tamuté, ficava lá perto também, que aí não ia ter problema nenhum, né? Isso sabe por quê que tem? Porque lá tinha muitas pedras preciosas, que era caminho, inclusive, dos bandeirantes, para quando ia lá para o sul, eles passavam ali em Itapeva, que tinha outro nome. Esse dia a pessoa perguntou para mim se para Tamuté, disse que para Tamuté, perguntou para mim, para Tamuté diz que é um umbral lá até. O cara falando pra mim, querendo tirar. É tão quente. É tão quente que é que parece um umbral. Falei, não. É depois de Patamuté. Quando você passa pro Patamuté, quando você passa pelo umbral, depois do umbral, quando você passa pelo umbral, começa a enxergar uma luz, você tá chegando em Patamuté. Fez a curva tá ali. Você tem que chegar no umbral. Quase todo mundo tem que passar pelo umbral. Agora, quando você estiver saindo do umbral, você vai vendo uma luzinha. A luzinha vai crescendo, você vai chegar em Patamuté. Entendeu? Aí você vai ver o que é legal. Olha só, Gisele, aqui também, vamos passar aqui a mensagem. A Valéria entrou mais uma vez aqui, falando de reencontro também. Quando chegamos às 5 horas da manhã no Pedro e Paulo, lá que é do Bacelli, né, que encontramos nossos amigos, temos a sensação de que é aquilo que você falou, né, daquele reencontro ali. Da mesma forma nos outros lares de Uberaba, Conquista, Araxá, Sacramento, né, e outros lugares que estão acostumados aí. A Cleide Bessa entrou aqui também, falou deu a mensagem dela. Meu grande reencontro foi com a minha primeira filha. Escolhi o nome dela aos 13 anos. Olha só que interessante. E sinto que ela já auxiliou no meu resgate em regiões umbralinas no passado. Minha âncora para eu fortalecer sempre. E me deu um neto que tenho, que pensei nunca existir amor igual. Minha segunda filha, do qual amo muito, foi um tipo de reencontro para certos. Ainda bem que a doutrina sempre nos auxilia para aceitação e compreensão. Um abraço aqui também para Vilma Lima. Deus é imensamente tão bom que envia anjos encarnados para nos auxiliar em nosso crescimento espiritual, que são esses amigos que chegam em nossas vidas em diversas épocas, principalmente nos momentos de mais dificuldade. Gratidão a tantos que passam em minha vida e que muitos deles já voltaram para a pátria espiritual. Diga, Rui. Não, vamos só para aproveitar com a Vilma Lima, que você foi testemunho de um reencontro que nós tivemos lá na cidade de Leme, em 2008, era para comemorar os 50 anos da formatura do trio de guerra. E me convidaram, eu paguei lá um valor que eles queriam, e saímos daqui de São José, fomos lá para Leme, né, que é a minha cidade, e eu estava falando para o Jorge, tem um cara que eu, puxa vida, o que eu encrencava, que eu não gostava desse cara, no fim eram ciúmes, porque ele era jogador da cidade de Araras, muito bom, era metido lá com as meninas, aquela coisa toda. Falei, ai minha nossa, e eu vou encontrar com esse cara. Você lembra que nós chegamos lá? Uma pessoa veio sorrindo me acolher. Eu falei, pô, quem que é esse cara? Porque depois de 50 anos você viu como as pessoas mudaram lá, né? Inclusive você dizia que um dos melhorzinhos era eu. Isso, eu naquela festa sua de encontro de 50 anos do tiro de guerra, eu, quando eu entrei na festa, eu achava que eu estava num desmanche, né? Sinceramente. Aí depois eu descobri que era tudo amigo do Rui, né? Que tinha servido com ele. Não, e é interessante que essa pessoa veio me receber, me deu um abraço, você é o Rui? Eu falei, sou eu. Eu falei, puxa vida, quem é esse cara tão bacana? Daí ele chegou e falou, sou o Wilson Darós, que era o cara que eu tinha mais bronca lá no tiro de guerra. Então tá aí, viu, Vilma? Só uma historinha da minha cidade de Leme, que você mora e que você também deve gostar de Leme, porque é uma cidade muito bonita. Gisele, vamos falar um pouco do vaso, né? Vamos. Que ele deseja que fosse um oleiro, né? Que pode fazer esse vaso se transformar em um vaso novo. É muito interessante a letra da música. O que, que você pode falar dela? Então, aí, já pegando o gancho que o Dr. Rui falou, é assim, o tempo é o senhor de tudo. Você vê que o que era uma pretensa antipatia, na realidade talvez fosse uma forma diferente de olhar e que o tempo solucionou. Isso eu acho maravilhoso e que nós temos que pensar isso para que aumente a nossa paciência, para que aumente a nossa coragem perante os desafios e os desencontros e para que nós possamos ser agentes de mudanças. Porque muitas vezes nós queremos que o outro mude, mas nós não. Achamos que sempre estamos corretos, que sempre estamos certos, que podemos fazer e acontecer e esbravejar, e queremos que o outro mude. Então, que possamos nós sermos agentes de mudança. E aí essa música, ela fala assim, eu quero ser Senhor amado, com um vaso nas mãos, o amendo. Fecha o microfone, Rivail. Aí o que acontece? Nós estamos pedindo para Deus para sermos um vaso novo, para que sejamos novos. E aí, hoje, o que eu gosto de pensar e que eu quero convidar todos vocês a se ver com tudo isso que aconteceu esse ano. Nós tivemos tantos auxílios, nós temos esses nossos companheiros aqui de Itaberá, nós temos todos esses que entraram nas nossas lives de prece, todos os que ajudaram, nos ajudaram a gravar, todos aqueles que participaram das lives, as noturnas, que seriam no lugar da nossa palestra pública. E aí nós tivemos auxílio do pessoal de Itapeva, do pessoal de Uberaba, de São José, de Londrina, né? Reencontramos os amigos do Felipe lá, a Liz e o Alex de Brasília, de São Paulo. E nesse momento eu lembro do Manolo. O Manolo, tão querido, ficamos tão amigos dele depois que ele esteve aqui, conversamos tanto, tanto. Ele entrou duas vezes nas nossas lives, primeiro na página fechada, depois entrou na outra página aberta. Já tínhamos mais projetos para ele falar, através deles conhecemos o pessoal da Seara Bendita também. Aí o Carlos, Carlos Sanches e a Beth, de Campo Grande, que conhecemos, que também nos auxiliaram. Só comentar que o Manolo Queixada, ele teve aqui também, né? Depois que ele desencarnou, ele entrou na live também. Depois que desencarnou, ele entrou na live lá da Casa Marcela, né? Foi a Gisele que intermediou. A Gisele que pediu para a esposa dele pedir a carta, né? Legal. Uhum. É, foi isso. Ele entra nas lives até desencarnar depois. Entra, porque eu senti que o Manolo queria falar, né? Então, aí eu estava falando do Carlos e da Beth, do Sérgio Cheche e da Inalda, do centro lá, Companheiros da Luz lá de Birigui, porque foi o Sérgio que ajudou o Diogo, nosso filho mais novo, a trabalhar o StreamYard, o Rodrigo nos ajudando também com a... Ai, Gisele, põe fone, faz isso, faz aquilo. Lembra que você falou para mim, liga um cabo para a gente... Porque senão, se passar um ventinho, vocês perdem a internet. Tanto que a minha casa tem um monte de cabo passeando por aqui agora, né? Agora sou eu. Os cachorros gostam, né? Porque os cachorros vão lá... Adoro. Tanto que o Rivail, aquele barulho, foi do Marley. Mas aí, gente, o que é essa música, o vaso? é a proposta que eu tenho feito para mim todos os dias. Pode e que eu faço para todos os que nos ouvem. Que possamos ser um vaso novo. Que possamos ser como um vaso nas mãos do oleiro, do nosso oleiro, que é Deus, né? Que ele fala assim, me quebra, me transforma, até que, enfim, tua vontade se faça em mim. E o que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nós... Aí ele vai tocar de novo? Vai tocar de novo? Quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor, sou teu. Então, tu és o meu vaso, sou eu. Então, eu acredito que essa fala do... Essa música do Sérgio Santos, amigo tão querido, companheiro maravilhoso, ele é Marlene, receba um beijo aí, Rivail, o microfone. Aí, o que acontece? A gente vai percebendo que precisamos, muitas vezes, estarmos... conectados com essa vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é que nós nos entendamos, é que a gente aproveite esses encontros e esses reencontros para que possamos ser melhores. E também nós possamos ser agentes de mudança. Eu sempre gosto de falar do Chico, né? O Sérgio cantava junto com o Chico. E aí, o que que ele fala, né? Tem uma passagem lá no Abacateiro que ela tem um cachorro que todos estão chutando, o cachorro sarnento, todo mundo chutando e joga para cá e joga para lá. O microfone, Rivail. E aí, o que acontece? E eles... O cachorro vai sendo jogado e chutado. Daí até que um momento o Chico percebe, porque ele percebia todas essas situações e aproveitava cada situação para ensinar. Ele coloca o cachorro no colo. E o cachorro fica um tempo no colo dele. E depois disso, todo mundo queria se aproximar do cachorro para fazer um carinho. Porque acredito que cada um deles, como se fosse se cada um de nós estivesse lá e tivesse feito a mesma coisa, teria ficado até com vergonha de perceber que tinha maltratado a gente que lê sobre os animais, né? Esse é um outro reencontro, porque nessa pandemia eu e Rivail aprendemos a amar, amar os animais de uma forma muito diferente, porque nós temos o Marley, o Marlon Brando aqui conosco. E o que acontece? Ele é o cachorro do Felipe, mas como o Felipe estava trabalhando muito, muitas coisas, ele ficava até sozinho no apartamento, ele veio ficar conosco depois de uma cirurgia. E percebemos o tanto que os animais são carinhosos, são amorosos, sensíveis, nossos companheiros, e nos apaixonamos. E assim como essa situação, toda... Voltando ao Chico, o Chico não perdia oportunidade para nos ensinar. E aí, se a gente falar que muitas vezes nós estamos chutando os nossos irmãos, nós estamos julgando, nós estamos deixando de compreendê-los, como diz o Rui, né? Eu não terminei de falar aquela frase do Rui, nós não estamos sendo empáticos, nós estamos apáticos com o sofrimento dele, estamos sendo mais um a julgar, mais um a apedrejar. E nós, hoje, com o nosso conhecimento do Evangelho de Jesus, ao invés de chutar os nossos irmãos, de maltratar, de isolar, de agredir, de julgar, eu falo novamente, que eu acho que é o que mais pesado nós fazemos, e daí vem o maltratar, palavras duras, palavras difíceis, julgamentos, nós temos que acolher o nosso irmão. E o Chico, todas as mensagens, todas as falas do Chico são de entendimento, de compreensão, de aceitação e de perdão. Chico, Evangelho vivo conosco, e que cada um de nós traga na sua mente agora que nós queremos ser um vaso novo nas mãos do oleiro, que nós queremos também viver e aprender com as histórias de Chico. Chico continua nos ensinando. A cada dia que nós lemos as histórias deles, que nós ouvimos, inclusive próxima quarta-feira César Carneiro estará conosco novamente, falando de Chico. Também um amigo tão querido, ficamos muito amigos de César, falamos constantemente pelo telefone, e que possamos ser... Aí também eu sei, a Valéria também tem nos ajudado, a Valéria Plezão lá do Rio, o Araquém, a Rosana, esqueci de falar, nós participamos, nos convidou a Rosana Ali para a gente participar de algumas preces lá das vibrações das 22 horas, aí conhecemos a Camila, conhecemos o trabalho da Casa da Marcela, porque nós participamos do trabalho duas ou três vezes já também na nossa página, então conhecemos a Fernanda, o Araquém, o Rony, a Ana Paula a gente reencontrou, a Rosa Maria, num curso que nós conhecemos aqui, num curso do pessoal lá de São Miguel. Então, tantas pessoas, a Bia, lá do programa da sexta-feira, eu ouvi um dia ela fazendo uma prece, e eu pedi para ela, ainda quando estávamos no grupo fechado, e a Bia prontamente veio fazer uma prece para nós. Então, tantos reencontros, que nós só podemos agradecer a Deus e a Jesus. E agora eu deixo com vocês. Muito legal, né? Eu queria comentar nesse que você comentou aí também do Carlos Sanches e a Beth. Eu queria comentar também, para mim foi uma grande surpresa também, um grande reencontro que eles tiveram aqui, vieram conhecer o estúdio, né? E a gente sentiu em casa, foi, e é realmente isso, né? Quando você, que tá ouvindo a gente aí, o pessoal do Recanto da Prece, então a pessoa que a gente nunca viu na vida... liga pra gente e fala, tô passando aí em São José, vou conhecer. Ele saiu de Londrina e veio pra cá só pra conhecer o estúdio. E falou, tô passando aí, queria conhecer o estúdio Chico Xavier. A pessoa, ele e a esposa deles, que vem e a gente se sente tão em casa, tão bem perto de certas pessoas, né? Que a gente, como se a gente já conhecesse de outras vidas, né? São os irmãos do arco-íris, né? Que se reuniram pra divulgar a doutrina, né? Mas é bem isso mesmo, né? Que o Carlos Sanches, agora a gente participa, ele manda mensagem, nós entramos nos evangelhos que eles fazem, vários programas, inúmeros, não sei como eles vencem, e aí cada um vai nos ajudando. E como é que nós conhecemos o Carlos Sanches? Lembra no mês do Chico, que vocês iam fazer um programa com ele? Eu falei, será que não dá para a gente fazer em conjunto, né? E aí foi aí que eu conheci o Carlos. Daí eu falo, Rodrigo, dá o telefone do Carlos para mim, lembra? A gente vira o hub, né? Não só eles, por exemplo, a Pool Brasil, que é um pool de web rádios espíritas, que reúne várias web rádios espíritas pelo Brasil, né? A Andrea também, ela, que é a Rede Doutrina, que tá nos ouvindo também. Nossa, você tem uma sintonia, né, de como se já conhecesse as pessoas e se sentem bem. Né? Então é o que é a empatia, mas no sentido de sentir bem com as pessoas, mesmo nunca ter visto, nunca ter falado, né, conversado com ela antes. Né? Então, é, vamos. Interessante. Uhum. Jorge, tem aquele negócio que você vai conversar com o Rivaíno lá, que você vai perguntar para ele. É, eu vou perguntar daqui a pouco. Tem uns recadinhos aí, Carlinhos? Ou mensagem? Ô Gisele, eu tenho uma mensagem de uma pessoa que muito querida de vocês, que é o João Aparecido, e disse o seguinte: eu tenho muito a agradecer a amizade que tenho com a Gisele Rivail, amo esse casal lindo, e o Carlinhos, que é maravilhoso, ele é tão generoso, né, o João, que é um barato. Agora, o bacana do João foi que ele fez, falou de uma pesquisa que tinha no Facebook, há 2-3 semanas atrás, lembra, Gisele? Que ele falou para você assim: você sabe, Rivail, por que que as mulheres vivem sorrindo nas lives? Aí o Rivail perguntou: não, não sei por quê. Porque são casadas com homens feios. E não, aí... A pergunta foi assim, não, foi bem assim. É. Você sabe por que que a Gisele vive sorrindo? É. Daí eu falei: não sei, né? Ele falou: é porque é casada com um homem feio. Foi essa pesquisa do Facebook, né? Casadas agora... com homens feios são mais felizes, né? É. Foi isso que ele falou. É, foi isso que ele falou. É que eu distorci, porque foram 3 semanas atrás, você sabe, a idade já não ajuda a memória. Eu tenho que tomar o memorial do... Eu tenho que tomar o memorial do Odisseu Abdala. E o Araquém ali... Por que, galera? Porque aí não tem perigo dela perder... Não tem perigo de perder, porque a mulher de feio não tem perigo de perder. É, né? E fica feliz, sabe que ninguém vai tomar. O Araquém Leão, hoje, Gisele, mandou uma mensagem bonita de Antoine Saint-Exupéry, que é o escritor do Pequeno Príncipe, que ele diz o seguinte sobre a encontros e reencontros: aqueles que passam por nós não vão sós. Deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. E essa é a grande realidade do hoje, né? Que nós vivemos. Mais alguma mensagem? Que eu quero perguntar uma coisa aqui pro Rivail. Tem uma pergunta, deixa do Aécio, só, antes, não tem? Tem, mas antes da gente ir para a pergunta, eu queria comentar aqui que a gente está com o sorteio do Instagram, né? Do livro Entre Dois Planos, né? Então tá aí, deixa eu mostrar aqui a do Jorge. Mostrando aí Entre os Dois Planos, que é o sorteio do mês, né? Então, cada mês a gente tem sorteado 2 livros, né? Para quem entrar lá no nosso Instagram, curtir o Instagram, e tem um post que a gente fez, esse post aqui, que tá aqui. Então, vocês conseguem ver aí o pessoal participando. Então, o que tem que fazer? Tem que curtir, né, esse post, ir ali no coraçãozinho. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui, peraí, apareceu. Então ali no coraçãozinho, curtir, né, esse post, seguir o nosso Instagram e comentar como o pessoal tá fazendo aqui, olha. O pessoal tá comentando, colocando o nome, arroba, né, indicando um amigo também. Então quem vai sortear é o sistema, que aí é automático, e quem vai ganhar é a pessoa e o amigo que foi comentado. Tá, então fica aí entre os dois planos. Você quer comentar, Jorge? Isso, aqui só para falar um pouquinho aqui da sinopse, né? Que mostrando a certeza que todas as esferas superiores trabalham incessantemente para o sucesso da transformação planetária. Mais ou menos isso que fala no livro, né? Porque na própria codificação já foi anunciada a vinda de uma nova geração de espíritos conscientes, racionais, amorosos e inteligentes, que substituiriam as almas empedernidas no mal e ao mesmo tempo ajudariam na evolução daqueles que estivessem propenso ao bem. E fala muito das legiões de espíritos vagantes que aumentam a cada dia, que nós podemos ainda resgatar um grande número deles, retirando das garras tirânicas do materialismo e ajudando-os a despertar para o mundo espiritual. E todas as colônias anexas à Terra são empenhadas nesse projeto, e conclamamos a todas as instituições espiritualistas a abraçarem esta causa. Então, Entre os Dois Planos é mais um livro da Marcela, né, Cassal, e do Aurélio Augusto, e é muito interessante, dando continuidade ao primeiro livro, que foi Casa da Marcela. Claro que se ler o livro independentemente não tem problema nenhum, pode ler um livro, pode ler outro, não é uma sequência, né? É uma trilogia, digamos assim, que nós vamos lançar outro, mas não é obrigado a ler o primeiro para conhecer o segundo, não. Dá para ler separadamente, não tem problema. Isso é muito interessante também. Eu coloquei o link aí no WhatsApp. Vou jogar o link aqui do post, tá? Para vocês acharem mais fácil aí também, tá? Então, vou colocar o link aqui no YouTube e no Facebook. Uhum. Aí, só para ver aqui, o Marcos Sugai entrou aqui e colocou o livro maravilhoso entre os dois planos de Jorge Reis, com os espíritos Aurélio Augusto e Marcela Casal. Também, se prestar atenção, vocês vão descobrir coisas muito legais no livro. E o Marcos Sugai Ogama é outro espírito que a gente reencontrou também, isso, né? E uhum, a gente teve a oportunidade de ir lá em Santos também. Foi um outro reencontro aí que a gente teve também, que foi muito bom. Uhum. Ele sempre está aí todo domingo, uhum, participando com a gente, né? Aproveitando de falar dos amigos, os reencontros espirituais. Fala. Mas, ô Gisele e Rivail, a gente observa que nas palestras que a gente faz aí em vários, que nós viajamos muito, quando era mais novo, fazendo palestras, dando cursos pelo Brasil, em Curitiba, Londrina, na Bahia, em Itaporanga, lá na Paraíba, a gente observa que cada lugar que nós vamos é um encontro e um reencontro. Como as pessoas nos acolhem, como a gente vê que o espírita, ele tem essa coisa bonita de acolher muito bem a gente. Então a gente vê que cada encontro, que cada palestra que a gente faz, cada lugar que a gente vai visitar, é um reencontro ou um encontro de almas afins, né? Verdade. Não, com certeza. A Gisele citou vários nomes aí, mas tem outros ainda, né, Gisele, que a gente conheceu através dos convites, das palestras, e que estreitamos o laço, né, de relacionamento, né? Tem sido muito bom, né? Uhum. Ivail, só para a gente dar uma encurtada aqui, que ó, o tempo está passando, a gente nem percebe. E o trabalho que você está fazendo aí para as crianças? Você está fazendo para as crianças aí na internet também? Tem o Dr. Pedrinho, a Dona Florzinha. O que que você pode falar deles aí, que é muito interessante? Então, surgiu assim, a gente lá na casa espírita, quando estava funcionando, tinha muitas crianças. E a gente pensou, a gente tem que... E as mães levavam as crianças, a gente pensou, tem que colocar essas crianças, tem que ter um lugar para elas. Gisele, eu vou pedir sua ajuda que o seu menino está aqui. Gisele. E daí a gente montou uma salinha. E uma das colaboradoras, a Jaqueline, trouxe vários bonequinhos lá. E eu comecei a conversar com as crianças, fazer evangelização com as crianças. E um belo dia, acho que acabou o assunto, assim, as crianças estavam agitadas e tinha dois bonequinhos lá. E a gente começou a brincar. Eu vi que eles queriam brincar com os bonequinhos. E eu peguei os bonequinhos e comecei a conversar com elas, e elas gostaram, e a coisa saiu daí e continuou, né? E hoje eles participam da evangelização, que é o Dr. Pedrinho e a Dona Florzinha, que até o nome foi as crianças que escolheram. Então, aqui, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. O Dr. Pedrinho. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jorge. Bom dia. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Pedrinho. Tudo bem? Rodrigo, que bom. Que prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bacana. E também a Dona Florzinha. A Dona Florzinha. Oi, Carlinhos. Tudo bem? Oi, Carlinhos. Tudo bem? Tá, tudo bem. Adoro suas preces. Adoro suas preces. Legal. Todas. Muito legal, Rivail. Legal. Legal. É, bacana. Eles participam, interagem com as crianças, né? Fazem as preces, ensinam as crianças a fazer as preces. E tem sido bom, tem sido. Isso aí você passa também no Facebook da casa, né? No Facebook. Facebook da casa. Uhum. Toda terça, às 19 horas. Uhum. Tem a evangelização infantil. Certo. Que vai de 0 a 100, né? Porque a gente, uhum, tenta brincar com todo mundo, né? Uhum. Eles sempre participam, né?

é quando você consegue estimular alguém, você consegue entender esse alguém, você consegue acalmá-lo no momento de cólera, você consegue dar a ele serenidade quando for necessário, você ensina ele a ser tolerante, e ele nos ensina tudo isso, né? A amizade é exatamente isso, é você dividir tudo com alguém, né? E aí você aprende, porque o seu amigo com certeza já está adiantado em muitos pontos, e ele vai mostrando a você aquilo que você precisa se trabalhar, precisa se melhorar. Então a amizade é muito importante, é o que nos motiva, é o que nos leva para o mundo todo, né? Para o trabalho, para que nos dá alegria. Realmente é cultivar como flor mesmo, com todo carinho, com todo respeito. Gisele? Então, tem uma mensagem aqui, que o crédito é dado ao Chico, e que fala assim: abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. Então, nós temos que entender que essas relações de afeto, de amizade, são relações onde nós não permitimos que esses nossos companheiros de jornada se sintam sós, estejam sós, se sintam abandonados. Esse é um fator que nós temos que pensar muito e entender que precisamos ser amigos dos nossos amigos realmente, que eles precisam nos sentir que estamos próximos deles, que nós temos que ter essa atitude, essa empatia, sairmos da apatia de esperar que o outro nos procure. O outro é o outro, mas que eu seja a pessoa que vai procurá-lo, a pessoa que vai ver se está tudo bem, que vai, de repente, perdoar grandes incompreensões. Como o Rui falou ali, o tempo é senhor de tudo. Que nós possamos ser esses amigos, porque eu não mudo o outro, mas eu me mudo. Bacana. Vamos encerrar o momento de Gigavale, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. O Marcos Sugai entrou aqui de novo, o Rodrigo falou: Rodrigo, a espiritualidade me guiou para descobrir o programa de vocês. Descobri vocês pelo podcast que vocês colocavam para os outros ouvirem. Depois comecei a ouvir ao vivo pelo link da Rádio Piratininga. Agradeço muito a vocês pelo conhecimento recebido todos os domingos. E muito bonito o trabalho do Rivail e da Gisele. Mais uma vez, um abraço para o nosso amigo Marcos Sugai. O Wilson também entrou aqui. O Wilson, um grande abraço, meu irmão. Ele está mandando um abração para todos nós aqui do programa. E nós também. Carlinho, tem uma pergunta do Aécio que está desde o começo, porque não pode passar programa sem pergunta do Aécio, né? Não tem jeito. Aqui também na caminhada. Ele faz uma pergunta para Gisele e para o Rivail. A lei de causa e efeito nos encontros, em reencontros e desencontros em nossas vidas, seriam predestinações dos seres para justas experiências na carne? Agora tá, nós não estamos te ouvindo. Repete aí, por favor. Tá. Não, o que acontece é assim, ele já falou que é para eu responder. Com certeza, muitas das pessoas que nós reencontramos e encontramos são acertos que nós temos, são novas formas de viver, são muitas vezes são as pedras que deixamos no caminho e que precisamos alterar essas situações. Então, não adianta dizer Senhor, Senhor, palavras lindas e tudo mais. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. E o que é a vontade do Pai? Que nós nos compreendamos, que nós nos acertemos ainda quando estamos a caminho. E isso demanda esforço, isso demanda humildade, deixar o nosso orgulho de lado, e demanda muito perdão, perdão, porque não há uma relação de amor, de carinho, de amizade que perdure sem o perdão. Eu queria completar também. A gente pensando por esse lado, a gente lembrar que está na doutrina, inclusive, que a gente tem a bênção de esquecer o passado, né? De não lembrarmos das nossas, do que fomos e do que fizemos, que é uma grande bênção. E aí, quando a gente vem aqui, reencontra essas mesmas almas, e realmente pode ter sido desafetos grandes, mas que hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar, de reconstruir tudo isso, né? Acho que não lembro se é Chico que falou que não queira saber o que você foi, porque você pode ficar muito magoado com tudo que você fez, né? Melhor não saber, melhor toque sua vida e se melhore sempre, seja e dê o melhor de si sempre. É isso. Bacana. Rodrigo, olha só, já são 9 horas e 52 minutos, né? Temos que caminhar para o encerramento, né? Eu só queria também avisar que o próximo, agora o programa Prosa Criativa não é mais domingo, tá? Então o Prosa Criativa agora vai passar a ser segunda-feira. Então eles já anunciaram que na próxima segunda-feira, né, será o programa Prosa Criativa às 8 ou 7h30. Eu preciso confirmar agora, não lembro exatamente. A Leti ou a Babi estiver me escutando aí, comenta aí pra gente, só para confirmar o horário, pra gente divulgar aqui também, tá? Então a gente tem um programa Prosa Criativa que vai passar, antes era 10h30 domingo, vai ser agora toda segunda-feira. Acho que eles cansaram da gente atrapalhar eles e atrasar toda. Com certeza, que o papo estica o papo aqui e aí pronto. Já, quando a gente passa para eles, já sai na correria aqui. A né? gente fica até sem jeito, né? É. A gente já todo domingo já pedindo desculpa para eles pelo atraso. Brincadeira aí, a Arlete, a Mãe Girafa, né, que tem um canal muito legal, se vocês quiserem conhecer, coloca aí no YouTube Mãe Girafa e conhecer o trabalho de comunicação não violenta da Arlete, é muito legal aí, de toda a equipe. Vamos então, vamos para os aniversários? Vamos. Rui, tem aí, né? Os aniversariantes lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 7, a Marilda da Costa, e no dia 9, a nossa grande amiga Valéria Damião, que fazem aniversário. São essas duas pessoas dessa semana aqui da Fraternidade Paulo de Tarso. Legal, aqui não tem ninguém não, aqui, Rodrigo, na minha lista. Vamos aí para... Você tem mais alguém para falar? Deixa eu verificar aqui. A gente tem... Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Acabou ficando um pouquinho alto. Então a gente tem aqui aniversários do dia 2 de ouvintes que segue a gente pelas redes sociais: Luciano Minoso, Lucimara Assis, Roberto Pinto Ferreira, e os próximos já é para outra semana. A gente deixa para falar o outro domingo. Parabéns a todos vocês. Legal. Gisele, olha só. Nós deixamos de conversar sobre alguma coisa que vocês queriam falar, você e o Rivail, que a gente pode falar agora ainda, não precisa se preocupar com a pressa, não. Tá bom? Tem? Rui e Jorge, que sobre as nossas lives, também entrando sobre a avareza que o Rivail falou, que a gente gostou muito ontem desse assunto, foi lá no Evangelho lá do Recanto da Prece, lá de Campo Grande. Uhum. E nós, durante todo esse um ano e meio, nós trouxemos muitas pessoas, ditas entre parênteses, de fora, né? Uhum. temos muitos amigos de Itaberá, muitos companheiros, trabalhadores da casa, que sempre nos apoiam e estão conosco, agradeço demais todos eles. E também trouxemos Geraldinho, John Harley, vocês, a Casa da Marcela, o Rodrigo veio também, o Carlinhos com a gente, muitas pessoas que vieram nos auxiliando, a Bia, o Manolo, que eu falei, a Inalda nos ajudando lá, tantas pessoas. E daí as pessoas às vezes perguntam, mas por quê? Porque nós achamos que o quanto mais nós abrirmos e trouxermos pessoas que falam de uma forma diferente, com conhecimentos diferentes e muito maiores do que os nossos, nós vamos ampliando a forma de ver. E a doutrina nos traz essa maravilha, que na realidade ninguém é dono da verdade, que nós temos que estar sempre nos instruindo e ouvindo e ampliando horizontes. E essa reunião, foi uma reunião que nós temos tido com todos, né? Todos os que passaram e passam pela nossa vida, que nos formam e nos transformam, nós só temos que agradecer a Deus e a Jesus. Só comentar aqui também que o pessoal tem interagido, deixa eu colocar aqui, né, para o pessoal ir me vendo, opa, lá no Recanto da Prece, aproveitando, o Daniel Rosa tinha colocado uma mensagem: há mais empatia quando há maior e melhor compatibilidade de virtudes semelhantes e defeitos similares, entre a caridade versus o egoísmo e humildade versus orgulho, amando a si, sentindo-se também amado. Legal, Daniel. Daniel lá, que é de Goiânia, sempre participa aqui com a gente, né? Então lá a gente tem participação também. A Beth falou: bom dia, a parábola do semeador também nos faz pensar sobre que tipo de sementes estamos distribuindo: sementes de esperança, da fé, do amor, ou sementes da discórdia, da desarmonia. Grande abraço aos amigos Vivência Espírita e grande gratidão, família Recanto da Prece Vivência Espírita. Legal, né? A gente que agradece o apoio de vocês e sempre todo domingo aí junto conosco. No Facebook, quem entrou aqui no Face foi a... deixa eu só comentar aqui, o Arnaldo Padal, que sempre está com a gente também, mandou bom dia a todos os vivencianos, estamos aqui acompanhando o programa, e meus amigos Rui, Jorge, Reis, que possam continuar nos brindando por muito tempo com este programa, divulgando pela doutrina redentora. E está parabenizando Jorge por mais um filho, Jorge, não é neto? Não sei. O Pardal aqui está parabenizando o Jorge por mais um filho. Acho que é neto, né? Que é da... Não, mas não deve ser Mari. Esse não que ele está falando, não. Vai nascer ainda, né? Deve ser o que eu falei, que tem outro livro aí. Ah, tem então outro tá livro bom. Que dá para sair, né? Pode ser isso que ele tenha falado. E livro sempre é filhos, né? É. Então nessa, tá bom. Nessa pandemia, a gente tem que procurar o que fazer. Mas nunca tive tanto trabalho na vida como tem na pandemia, né? Porque só de livro mesmo, a gente parou aí para escrever uns 4 livros nessa pandemia. Agora você tem que esperar para acabar a pandemia para lançar, porque senão não adianta nada, né? Lançar livro sem ter para quem. Sem público não adianta nada. É, então pode lançar online, só que não dá é para lançar livro digital por R$50 e falar que isso é doutrina espírita, né? Exatamente. Então que tem pessoal aí que tá lançando livro aí digital que custa R$50, aí você vai perguntar qual o custo, né, para imprimir um livro digital. Exatamente, não tem custo nenhum. E outra coisa, eu acho que a pessoa quer superar, né? Tipo assim, ela calcula mais ou menos quanto é que ela ia vender se fosse livro mesmo. Aí fala, eu tenho que suprir essa necessidade. Aí bota lá o preço exorbitante no livro digital. Não tem sentido também, sinceramente. Eu já evito até fazer livro digital. A gente vai ter que acabar fazendo também alguns aí. Mas por causa disso... Né? Porque eu acho que a pessoa tem que ter o livro. Agora... Eu falo por mim. Eu tenho, por exemplo, tenho um livro que eu queria ler, eu tenho aquele Kindle, né? Que é o e-book. Né? Aí eu pensei, vou comprar, vou ter que esperar chegar, vou ter que esperar, né? Eu falei, não, dentro aqui já baixo o digital e já leio o digital. Uhum. Né? Que é a mesma experiência. Então hoje o mundo tá mudando muito, né? O mundo tá mudando. Eu tô querendo lançar um livro digital. que é o Contos e Causos, né? Que a gente tem, até a live do Contos e Causos, mas isso aí está tudo escrito também. Então, lançar, de repente, a gente pode lançar aqui para o programa Vivência Espírita esse livro e fazer digital também, né? Fazer, tirar uma edição, uma tiragem menor, escrito, né? E fazer digital aí para as pessoas terem isso aí também. Então, é cada coisa que a gente vê aí que a gente não se conforma muito, mas fazer o quê? A gente tem que fazer a parte da gente, né? Cada um tem sua sentença aí, né? Na mente. Então, se a pessoa acha certo ela vender por esse valorzão, um livro digital, e tem gente que compra, paciência, né? Vamos para o nosso encerramento? Gisele, você já sabe como que funciona, né? A gente vai se despedir aqui, e Gisele e Rivail. Aí depois... Vamos combinar de vocês dois, quem que vai fazer a prece aí, no final, para a gente? Responde aí, só para a gente... Onde é, Rivai? Eu ou você? Você faz a prece, eu me despeço, daí você faz a prece. Tá bom. Tá. Então, legal. Então, sem briga. Não precisa discutir por causa da prece, não. Viu? Porque senão... é que eu decidi. Porque se vocês ficarem discutindo, a gente chama a dona Florzinha para fazer a prece de encerramento. Isso. Certo? Então, um grande abraço a todos vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Vocês, para mim, já são pessoas assim da família mesmo, que a gente conversa quase toda semana aí, bate um papo, né, pela internet também. E foi muita alegria ter vocês aqui, com certeza, e teremos muito mais aí pela frente. Esperamos, né, Carlinho, Rui, Rodrigo, que essa loucura que o mundo está passando passe logo para a gente ir para Itaberá também, né? Junto com o Grupo Castelã inteiro. Exatamente, porque pelo que eu vi ali, o Marley tem uma cama só para ele. Então você separa essa cama do Marley aí pra gente chegar aí. Rui, Rodrigo, Carlinhos e Jorge. E o cardápio já tá pronto, que o Jorge falou que isso é importante, né? Com certeza. É o frango e o macarrão. Macarronada com frango. Não, macarronada com frango não. Esse negócio tem todo domingo, o Carlinhos fala, né? Arroz carreteiro, baião de dois. Arroz que a Gisele gosta. Eita, também, nós. Arroz carreteiro, essas coisas aí, né? Arroz carreteiro é fora de série, né? Realmente. Gisele, o Rivail, quando faz comida lá na casa dele, ele faz pro exército, pelas fotografias que ele coloca pra gente ver. O exército todo comparecer. Ele estava falando que eu ia cantar lá qualquer dia. Ela falou, vem cantar e traz o grupo todo também. Eu falei, mas são 20 e tantos. Eu falei, não tem problema, a gente dá comida pra todo mundo aqui. Olha que o Grupo Castelã já é conhecido como Grupo Cumelã. Imagina se for lá pra Itaberá. Ô Gisele, você me falou que tem dois filhos médicos que moram em São Paulo? Sim. Então, e você... Eles estão nos assistindo. Hein? Uhum. E um dia que você vier visitá-los aqui em São Paulo, dá um pulinho aqui até São José dos Campos, que será um prazer recebê-los. Também tem essa, né, Gisele? Você sempre vem aí para São Paulo, não precisa esperar, não. E outra coisa também que eu já falei é para os meninos aí, um deles qualquer dia fazer um programa também. Né? Com a gente aí. Ótimo, né? Ótimo. Em suas casas, nós ficaremos muito felizes de acolhê-los, com certeza. Abraço. Muito obrigado. Obrigada. Então, pessoal, tchau para vocês. Oi? Tchau. Bom, eu só tenho que agradecer a Gisele, que nós ficamos um dia no telefone, ficamos quase uma hora conversando. A orelha está até ardendo de tanto estar ouvindo a Gisele, que foi um prazer imenso, né? Domingo nós teremos o Eduardo Nunes, que é da Rádio Boa Nova e também da TV Mundo Maior, que vai falar sobre é importante a família ter uma religião ou participar de uma religião, né? E ele, o Eduardo Nunes, ele tem programa lá na Rádio Boa Nova, que nós vamos ouvi-lo e vê-lo domingo aqui no nosso programa. Um bom dia para você, viu, Gisele? Bom dia para o Rivail e um bom dia para os nossos vivencianos. Carlinhos, Rodrigo? Não, Carlinhos primeiro. Eu. Ah, Carlinhos. Rodrigo é por último. Eu agradeço a família vivenciana, a alegria de compartilharmos em mais um domingo abençoado de aprendizados, nos nossos encontros, reencontros e desencontros, que hoje nos trouxeram que esse casal maravilhoso, Gisele e Rivail, que realmente é um reencontro de almas, que nós participamos, Aécio César, Daniel Rosa, todos esses irmãos que colocaram os nomes aqui, inclusive a Elza Yoshi, É maravilhoso a gente saber que nós estamos fazendo parte dessa grande família espiritual, porque nós sabemos que nós vivemos num planeta, um planeta hospital, onde somos todos doentes do corpo e da alma, e estamos aqui para nos reconhecer. Essa é a grande oportunidade que temos para podermos praticar o amor e a caridade em sua plenitude. Desejamos a todos um bom domingo em família, uma macarronadinha com frango tradicional, que a auxiliadora, a esposa do Jorge, diz que na casa dela não é macarrão com frango todo domingo, mas ela é uma senhora, chefe de cozinha. Aqui nós falamos do nosso macarrão com frango, porque é tradicional nas famílias. Um bom domingo a todos, muita paz, muita luz. Fiquem no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Rodrigo? Bom, então vou começar o momento Maguila aqui também, né? Agradecer, mandar um beijo. E agradecer toda a família, né? Porque todos os nossos ouvintes são familiares nossos. Brincadeira, o pessoal tá ouvindo aí. Mas eu quero mandar um abraço para o Rui. Pode falar, Rui. Tá aberto o microfone. Eu queria mandar um abraço para Abigail, para Osmar e para o Márcio, né? E a Maquim, que é a nossa patrocinadora, a nossa grande amiga, os três são amigos da gente. E então, esse ano aqui está completando 45 anos de atividade. Olha que sempre legal. Sempre cuidando da que legal, bacana. Da televisão, do computador, da máquina de Xerox, entende? Repográfico, porque Xerox é nome, né? É nome de empresa, né? Então, um grande abraço para Abigail Marques. Isso aí, então, para quem não conhece, acessa aí o site da Maquim, vendas, assistência técnica e manutenção de computadoras e aparelhos eletrônicos, né? Então vale a pena. É só 45 anos fazendo só. Esse serviço. Aqui em São José dos Campos, tá? Então quem tiver aqui em região pode ligar lá e prestigiar, que faz eles desde quando iniciaram o programa praticamente, que estão apoiando a gente há 17 anos, né? É, quase todos os apoiadores, né? Giga Vale. O Giga Vale veio depois, mas também já faz muitos anos. E o AWS, que é desde o começo, Walter, né? Da AWS. E mandar um abraço para a Silvia e para o Carlos e para a Eduarda, que está lá nos Estados Unidos. Né? Isso, grande abraço, né? Carlos estava aí no começo. Carlos estava no começo vendo. Legal. Então, deixar aqui também agradecendo a todos os ouvintes, nossos queridos vivencianos, né? Que se não fosse vocês aí curtindo os nossos vídeos, né? Clica aí curtir, né? Que não custa nada. E mandar um abraço. Queria mandar um abraço especial para a Irene, para o Gustavo, para o Primo Zé, que está se recuperando. A gente está muito feliz de estar sabendo da boa recuperação dele, né? Então a gente está orando muito para que eles possam estar aí firme e forte, voltar aqui em São José. Foi muito bom passar um tempo aí com o Gustavo, que está sempre aí todo domingo ouvindo a gente. Então a gente agradece de coração, né? Mandar um beijo para minha esposa, que está escutando também, meus filhos, toda a família que está ouvindo, meus avós. Você viu que a família inteira está conectada aí, ligado conosco, meus pais. Então aí, daqui a pouco a gente vai lá comer o macarrão com frango. e até o próximo domingo às 8 horas. Então eu vou passar aí para a Gisele fazer as considerações finais, aí depois o Rivail fazer a prece de encerramento. Ou é o contrário. Então tá bom. Então o Rivail então começa fazendo as considerações finais e a Gisele encerra fazendo a prece pra gente, por favor. Então, eu queria realmente agradecer a todos vocês e por ter participado. Tio Ivail, posso agradecer também? Claro, dona Florzinha, pode agradecer. Eu queria agradecer a todo o pessoal do Vivência, de ter conhecido todo mundo. Um grande abraço para todo mundo, muita paz, muita alegria. Espero vocês aqui na minha aula, toda terça-feira, às 19 horas. Um beijão para vocês. Agora, uma coisa interessante. Ela falou por mim. E a Florzinha. Viu, um grande abraço para vocês. Ivail, eu acho que quando você... Isso aqui é mediunizado. Quando você pega os bonequinhos para falar, você incorpora e você dispara, né? É mediunizado. Mas é outro. Não vai... Olá, e a outro, da Florzinha? Vai... E a Florzinha? Não, não, a dona Florzinha foi aquela, agora é o Pedrinho. A dona Florzinha falou, cadê o Pedrinho? Ele tá ocupado lá com o Marley. Lá, tá na boca do Marley, Pedrinho. E o Marley não fica com ciúmes? Ah, ele quer pegar a dona Florzinha, hein? Legal. Gisele, um grande abraço para vocês. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês. Gisele? Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos, a essa equipe maravilhosa do Vivência, a todos que nos ouvem, na página do Instituto Social Amor e Caridade, de Itaberá, de todos os lugares, a todos que compõem essa união de amor, de preces, de vibrações por todos os nossos irmãos, por todos os que têm nos auxiliado de todas as formas, por todos os que nos assistem, por todos que oram por nós, por amigos que nós sabemos que temos, que ficam em prece sustentando todos os nossos trabalhos. Obrigado aos meus pais, aos meus avós na espiritualidade, obrigado aos meus filhos, aos nossos filhos, que têm nos ajudado de sempre, companheiros de jornada. A todos esses companheiros de jornada, eu dedico essa prece. Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves, para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz, para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros, com todos os nossos erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Benditos sejam os amigos. Benditos sejam todos vocês. Que Jesus os abençoe. Um bom domingo. Sejam muito felizes e abençoados. Eu tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. Sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa peste carnal. Me amam com um amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos, tenho meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz, oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos e ajudar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz. Não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Eu tenho um amigo meu tão sublime,